Caminhando por ruas antigas, onde tudo começou. Lembranças flutuam, mas eu não sou mais quem eu sou. A cada passo deixo um pouco pra trás, histórias e dores que não me definem mais. Pra eu ouvir os sussurros tentando me parar, mas a voz que ecoa agora é a que eu vou escutar. A vida é um palco e eu sou atriz, pronta pra brilhar sem medo de ser feliz. Eu me levanto, eu me reinvento. Nas cinzas que ficam eu faço um monumento. A força que cresce dentro de mim, eu sou mais do que tudo que deixei pra trás. Enfim, os olhos me observam, mas eu não vou recuar. Cada crítica é só mais um passo a superar. As nuvens podem vir, mas eu sei que eu vou brilhar. Um raio de sol entre as sombras, pronta pra lutar, lutar. E eu ouço os ecos, mas não vou me prender. A minha história é minha, eu vou escrever. Desenhando sonhos que ninguém pode apagar. O futuro é meu e eu vou conquistar. Eu me levanto, eu me reinvento. Das cinzas que ficam eu faço um monumento. A força que cresce dentro de mim, eu sou mais do que tudo que deixei pra trás. Enfim, eu me levanto, eu me reinvento. Das cinzas que ficam eu faço um monumento. A força que cresce dentro de mim, eu sou mais do que tudo que deixei pra trás. Enfim, enfim. E se a tempestade vier, eu vou dançar. Com cada desafio eu vou me libertar. O passado é só uma página virada. Hoje eu escrevo a minha jornada. Eu me reinvento. Das cinzas que ficam eu faço um monumento. A força que cresce dentro de mim, eu sou mais do que tudo que deixei pra trás. Enfim, então aqui estou eu, pronta pra viver. Cada dia um novo começo, eu vou me erguer.